Não importa as circunstâncias dessa vida, mano. Continue caminhando, bolando os planos. Eu sei que a vida não é fácil pra se conquistar, mas caminhe e siga em frente, não pode parar. Seja forte a todo instante e siga avante. Sempre agradecer o ar que tem pra respirar e a água cristalina que se tem para tomar. São coisas simples que nos faz aqui sobreviver. Tenho certeza que um dia nós vamos vencer. Enquanto isso vou aqui mantendo proceder, somando, trincando com os manos, com fé, com foco, acreditando, resistindo ao mundo insano, resistindo ao mundo insano. Somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando. Somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando. Hey, somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando. Somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando. Nessa terra tento ser um aprendiz, tentando fazer quem me ama feliz, fazendo a diferença, pra que não me arrependa. Minha alma se desprenda de toda essa falência, e que Deus me defenda e o meu pedido atenda. Que nós possamos ser melhores e mais fortes, se esquivando dos falsários e dos seus boicotes. Nós somos mais velozes, ligeiro, malandro e atento, sempre à frente buscando o meu sustento. Minha vida sempre em andamento, porque parar não dá, e eu vou continuar. O meu eu vou buscar, ninguém vai me ofuscar, o mal não vai chegar, porque meu Deus está sempre a me guiar, e com ele à nossa frente vamos triunfar. Somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando. Somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando. Hey, somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando. Somos fortes, tá ligado? Vários planos, com fé, com força, acreditando.